tirar da região dos seus domínios, desceu pro plano dos plebeus, terceiro mundo, fundo, vários ateus, mas pegou um par de paz, deixou dever angelical, aquele grau de amor incondicional, ela nunca viu igual, não. O cara é a caramela, esse é o apelido da mãe dela, são de aura azul, verde e amarela, era a energia de um monte pra essa bela, que agiu como uma fera do instante inicial até o final na UTI neonatal. Vixe Maria, quem diria que aquele cara enchendo a cara de café na padaria um dia iria ser o pai de um anjo, menina Jedi. Foi 18 minutos, 12 horas, 24 dias a partir do dia 24, mês 3, ano 05. De fato fez diferença com afinco, apesar da duração curta da missão, a estrela balou de volta ao céu, recepção com Coltrane tocando um som de rara beleza pra Tereza, Neneza, Nenezinha Alteza. Chorei dias, mas aê, nunca pensei em não te ter. A expressão do pai quando soube foi angelical, brilhante. Ficou doce igual sorvete, que cê vai saber o sabor mais pra frente. Não tenho nada pra deixar pra um descendente, digo materialmente, mas o quanto é desejado eu sei que você sente. E sente uma névoa dourada que é o sol e o som grave do tambor do meu coração. Mas toda preocupação vem com a primeira rajada de ar que entrar no seu pulmão e vai ecoar seu choro de trovão. Deixar de ser filho e ser mãe, boa mãe pro meu repente, se reconhecer no novo corpo opulento, mais tranquila pra não deixar sequela. Mini traje de passeio, então pastel de aquarela. Aí se vê acendendo vela, pedindo proteção. Você já não é mais aquela, nada pode dar errado. Vai ser amado, não mimado, sempre ninado, com as canções que sua avó cantou pra mim. Quero te ter em breve em meus braços, meu bravo curumim.